nas águas desse rio indo para o mar. Iremos navegando sempre sem parar e vendo tantas nuvens brancas no azul. Esquece a madrugada triste que passou. O dia está nascendo, vem olhar o sol. As aves vêm voando pelo nosso amor. Prepare a poesia, a vida é alegria. Não chora nunca mais, vem, vamos amar em paz. Que o dia traz mil cores diferentes nesse amanhecer. Encantos que são vistos só por quem amou. Descanso seu olhar no meu e vejo o céu. O dia está nascendo, vem olhar o sol. As aves vêm voando pelo nosso amor. Prepare a poesia, a vida é alegria. Não chora nunca mais, vem, vamos amar em paz. Vamos amar em paz. O dia está nascendo, vem olhar o sol. As aves vêm voando pelo nosso amor. Prepare a poesia, a vida é alegria. Não chora nunca mais, vem, vamos amar em paz. Vem, vamos amar em paz.